boas, estamos de volta com o programa Lixeirinho aqui na Rádio Unifran FM. Lembrando que você também pode ouvir pelo www.radiounifran.com.br. Meu nome é Tuizo. Eu sou a voz. A voz que encanta o coração dos ouvintes todas as noites de quarta e as tardes de domingo. Infelizmente, a gente está chegando ao final do programa. E lembrando que no primeiro bloco eu fiz um especial com o Jair Naves. E a gente sugeriu uma promoção aqui de um CD do Ludovic. Quem quiser ganhar o CD do Ludovic, basta me adicionar lá no Facebook. É só procurar pelo meu nome, Tuizo. T-U-I-Z-O. Tuizo. Daí você me adiciona e diz que quer ganhar o CD do Ludovic, autografado ainda. Bom, você tem mais alguma coisa para acrescentar para nós? Não. Não? Oh, que pena. Eu queria mandar um beijão, mas um beijão para Emily. Ela prometeu que ia ouvir o Lixeirinha no radinho dela no próximo, na próxima quarta-feira, ou no próximo domingo, no caso. E um beijo para Michelle também. Você quer mandar um beijo para Emily? Emily, um beijo. A titia tá mandando um beijo para você. Ah, um beijo para o Bebel também. Então, beleza. Eu separei aqui uma faixa do Visitantes para a gente ouvir nesse último bloco. Uma faixa de 18 minutos. Tomara que eles não saibam que eu tô tocando essa música deles aqui, porque... eu não sei, parece que essa música, quando eles fizeram, nem existia a banda direito. A faixa título, o nome da faixa é Visitantes mesmo, então, tipo, acho que deve ser uma das primeiras músicas deles, se não a primeira, né? Mas é muito boa, vai ser legal fechar o programa com ela, né? Então, beleza, semana que vem a gente volta com mais Lixeirinha, logo mais tem mais... Saint-Tropez.

aproveite a massa.